Muito alto esse som. It doesn't matter, it's automatic. I don't wanna feel it. Feel it. Hey, hey, hello. Ei, ei, gatinho. Ei, ei, it's automatic. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, som, ei, som, ei, som. Deixa eu tentar ouvir aqui, estranho aqui. Ei, ei, som, ei. Ei, tá muito alto aí? Tá muito alto? Ei, tá muito alto aí, rapaz. Ei, rapaz. Ei, som, ei, ei, som, ei. Ei, som, ei, ei, som, ei, som, ei. Tentando me ouvir aqui. It is a medic. I don't want a feeling. Ei, som. Ei. Ah. Ei. Som. Ei. Ei. Ei, som. Ei. Som. Ei. Ei, som. Ei. Ei, som. Ei, som. Ei, som. Ei. Alô, telefone, Joe. Aí, moleque. Eu vou tocar a bateria. Eu vou tocar a bateria, pô. Vou tocar a bateria. Tocar a bateria. Ei, ei. Já curti. Falando aqui do telefone, tá ligado? Telefone. Ei, fone. Fone com reverb. Fone com delay. Ei. Que massa que eu tô achando. Vocal gate. Ei. Ei, alô, testando som. Sonífero. Ei, agora sim, o efeito nervoso. Agora sim, o efeito é muito doido, brother. Ei, sonífero, rapaz. Som. Ei, deixa. Ei. Ei, tu tá me ouvindo alto ou baixo?